Essa música aqui fala daquele amor verdadeiro, daquele amor do fundo do coração. Pensa na moda, pra sempre nós. Amor pra sempre, amor verdadeiro. Quando estou com você, me sinto no céu. Tudo fica mais gostoso, tem sabor de mel. Hoje dizer que te amo já virou clichê. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. Vem cuidar de mim, eu cuido de você. Eu te amo tanto, tanto, tanto, que chega herói. Eu te quero tanto, tanto, tanto, pra sempre nós. Amor que não cabe no peito. Quando estou com você, me sinto no céu. Tudo fica mais gostoso, tem sabor de mel. Hoje dizer que te amo já virou clichê. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. Vem cuidar de mim, eu cuido de você. Oi, ela sabe, canta comigo. Eu te amo tanto, tanto, tanto, que chega herói. Eu te quero tanto, pra sempre nós. Vai em cima! Eu te amo tanto, tanto, tanto, que chega dói. Eu te quero tanto, tanto, tanto, pra sempre. Quando estou com você, me sinto no céu.